Vamos começar por uma pergunta importantíssima. O que é dinheiro? Dinheiro nada mais é do que um símbolo de troca. Com ele, operacionalizamos acertos, estabelecemos tratos, quantificamos acordos, nos damos conta daquilo que estamos dispostos a pagar por uma mercadoria ou uma prestação de serviços. Quando entendemos esse mecanismo, começamos a questionar nossas ações, que envolvem dinheiro, com mais profundidade. Será que isso tem realmente o valor apresentado? Quantas vezes, por exemplo, achamos uma gracinha, um sapato tão baratinho e acabamos por comprá-lo por impulso? Dali a um mês, toda a graça do sapato se foi e tristemente descobrimos por que ele estava tão barato. Uma amiga adquiriu uma grande quantidade de eletrodomésticos sem antes verificar se a fiação da casa o suportaria. Moral da história: gastou mais R$ 1.200 porque as condições elétricas danificaram alguns produtos. E você, já parou para pensar na importância que o dinheiro tem em sua vida? Você cuida do seu dinheiro como de um filho? Tem uma relação de prazer com ele? O que espera dele? Se dinheiro for um assunto mau ou pouco elaborado dentro de você, pense no seguinte: você gosta das escolhas que o dinheiro lhe permite? Ele nos ajuda a ser melhores do que já somos, por exemplo, quando investimos em uma especialização profissional, a nos tornar mais saudáveis e elegantes, por exemplo, escolhendo bons médicos, bons esteticistas, bons cosméticos e boas roupas. E mais uma infinidade de coisas. Mas, como diziam os antigos, dinheiro gasto sem pensar pode trazer muito pesar. Assim, é fundamental ter mais afeto e respeito pelo dinheiro. Saber cuidar das finanças pessoais é mais simples do que você imagina. Um dos lados da balança é gastar menos do que se ganha e fazer com que o dinheiro poupado se multiplique. O outro lado é ganhar mais. Pode parecer óbvio, mas seu bem mais precioso não é seu carro nem sua casa. É sim sua carreira, sua profissão ou seu acesso preferencial ao dinheiro. É por meio dele que você dá os passos para ter mais dinheiro. Para a maioria de nós, os estudos são importantes, pois nos permitem conquistar uma posição profissional melhor e, portanto, um salário mais alto. Então, invista nos estudos, esteja sempre se reciclando e se atualizando para construir uma boa reputação profissional. Para ajudar você a ganhar mais, reunimos aqui dicas simples que podem ser aplicadas em seu cotidiano. Esperamos que, depois de colocá-las em prática, você tenha mais e mais dinheiro ganho, poupado, aplicado, multiplicado, e que isso lhe traga a tranquilidade necessária para curtir a vida em sua plenitude. 1. Estabeleça metas e objetivos. Se seu propósito ou necessidade agora é ganhar mais dinheiro, não deixe que nada desvie você de sua meta. Concentre-se com determinação. De agora em diante, o foco é ganhar mais dinheiro. Quando se perceber num devaneio ou saindo da rota, respire fundo, chame-se de volta para seu propósito, com carinho e estima, porém com uma boa dose de firmeza. Tenha pulso firme e retorne ao seu foco: ganhar mais dinheiro. 2. Quem não se comunica, se prejudica. Estabelecido o objetivo de ganhar mais dinheiro, surgem vários itens que precisam de seu cuidado. Um deles é a comunicação. Não há nada pior do que uma pessoa querer vender uma ideia ou uma mercadoria se ela não está atenta àquilo que fala e se não sabe ouvir. Comunicar-se é escrever, ler, falar e ouvir bem. E isso requer cuidado. Aliás, tudo na vida precisa de uma atenção consciente, mas discreta. Pergunte o nome das pessoas e se dirija a elas como gostam de ser chamadas. Isso torna a comunicação mais eficiente, incentiva futuros contatos e facilita que ela venha a ser sua cliente. No fundo, a função da comunicação é estabelecer ligações, e é com elas que boa parte do dinheiro se vincula. Há poucas coisas na vida que podemos realmente controlar. Uma delas é o pensamento. Você pode, sim, mandar sua mente pensar com inteligência e sensatez e coibir pensamentos negativos. Quando tem sentimentos negativos, as pessoas não se expressam bem, falam de maneira inadequada e isso pode prejudicar sua vida financeira. Preste atenção ao que fala e como fala e saiba ouvir. 3. Tempo. Quantas vezes você ouviu falar que tempo é dinheiro? Quem quer ganhar mais dinheiro precisa aprender a administrar melhor o seu tempo. De hoje em diante, gerencie sua rotina e avalie o que é importante, descartando o que não é. Se você parar de perder tempo com coisas e situações que não levam a nada e se dedicar a estudar, sua vida financeira pode começar a mudar. Tive uma conversa íntima com uma amiga e perguntei: por que você, em vez de ficar todo santo dia indo a barzinhos, não separa 2 dias da semana para aprender um novo idioma? As palavras saltaram da sua boca instantaneamente. Não tenho dinheiro. Respondi, olhando nos olhos dela. Bem, a vida é feita de escolhas e respeito as suas. Mas se você vai todo dia a barzinhos, gasta algum dinheiro, claro. Se investir esse dinheiro em si mesma, terá mais chances de ganhar dinheiro. Poderá então parar de se queixar e conquistar momentos mais felizes. Agora você sai e depois fica com raiva, culpa, remorso. Mas se estiver melhor na sua vida profissional e financeira, seu mal-estar vai diminuir. Ela assentiu com a cabeça e confessou que ficou com vergonha quando disse que não tinha dinheiro para fazer o curso. Cuidar do seu tempo como um bem precioso e prestar atenção a como ele é gasto, ou seja, cuidar dele como cuidamos do dinheiro, pode levar a novas oportunidades, a portas que, uma vez abertas, só nos trarão benefícios. Tudo depende da utilização correta do tempo. Priorize e organize. 4. Coragem. Não adianta se apoiar em desculpas. Ah, não sou boa em matemática. Ah, meu marido cuidará disso. Ah, sou mesmo meio desligada com dinheiro. De um jeito ou de outro, Deus sempre ajuda. Pare, pare e pare. Deus ajuda, sim, quem quer e permite se ajudar. Pense com lucidez. Todos os dias você se levanta, escova os dentes, se arruma e vai trabalhar. Depois de 30 dias. Se você for assalariada, você recebe o resultado do seu empenho, o dinheiro. Em outras palavras, você ofereceu a alguém seus conhecimentos durante um período e, em troca, recebeu dinheiro. Pois tenha então coragem de confiar, de assumir seu valor. Abrace com fé e amor as conquistas que são resultado dessa coragem. Cuide dos seus valores e lembre-se sempre do seu valor. O homem deve criar as oportunidades e não somente encontrá-las. Francis Bacon. 5. Mantenha-se sempre bem informada. O mundo não para. Sempre há novidades, por isso permaneça atenta. Atualize-se na sua área de atividade. Quer um exemplo? Um pequeno empresário que vende água engarrafada num bairro foi avisado de que na semana seguinte haveria corte de água por 24 horas para reparos na rede. O que ele fez? Aumentou seu estoque e não ficou só nisso. Procurou saber em que outros bairros haveria corte de fornecimento e distribuiu folhetos sobre entrega de água em domicílio sem nenhuma taxa. O que aconteceu? Vendeu tudo, inclusive a provisão extra. E lógico, ganhou mais dinheiro? É melhor conhecer alguma coisa sobre tudo do que tudo sobre apenas uma coisa. Pascoal. 6. Leia, estude, pesquise, aprenda. Quanto mais recursos culturais e intelectuais você tiver, mais se destacará. Aprender é bom. Aplicar o que aprendeu é ótimo, e quanto mais você for criativa no uso desses aprendizados, mais chances de ganhar dinheiro terá. Uma conhecida que atua na área de odontologia descobriu que um seu instrumento, utilizado com uma técnica específica, poderia servir para outra área, dermatológica, estética. Hoje ela está linda e poderosa, mesmo cuidando do sorriso das pessoas e, ao mesmo tempo, ganhando dinheiro com a parte estética. O ser humano educado é o que aprendeu a aprender. Numa sociedade em que a quantidade de informações dobra a cada ano, nossa mais saudável resposta é estarmos receptivas ao aprendizado. 7. Organize sua agenda. Alguns estudiosos afirmam que as pessoas que mantêm seus compromissos organizados, seja na agenda física ou no computador, sentem-se mais equilibradas e confiantes e, como decorrência, tornam-se mais eficientes. Com isso, conseguem dois grandes benefícios. Primeiro, elas otimizam, ou seja, aproveitam melhor seu tempo. Segundo, encontram mais oportunidades de ganhar dinheiro. 8. Escreva, escreva, escreva. Você já vai compreender. Por que eu repeti três vezes a palavra escreva? Pesquisadores nos Estados Unidos e na Europa descobriram que, 1. As pessoas que têm por hábito descrever numa folha de papel ou num caderno suas qualidades e traços de personalidade que precisam ser retificados e, de vez em quando, revêm a lista e se comprometem com sua melhora pessoal, conquistam resultados positivos de 3 a 4 vezes mais do que as que não o fazem. 2. As pessoas que escrevem suas metas e objetivos e, de tempos em tempos, revêem o que foi anotado e se certificam das conquistas realizadas, alcançam seus objetivos 2 vezes mais do que as que não o fazem. 3. As pessoas que, pelo menos uma vez a cada 7 dias, se recolhem em silêncio e quietude, para meditar ou orar, e logo depois dessa prática decidem escrever sobre algo, normalmente percebem que seu potencial criativo aumenta 3 vezes mais do que as que não o fazem. Como você já deve ter entendido, esse processo aumenta muito as chances de ganhar mais dinheiro. 9. Conheça-se melhor. Quanto mais uma pessoa se conhece, mais fácil se torna para ela ganhar dinheiro. E quer saber mais? Não podemos nos fixar às boas e más qualidades que possuímos. Devemos simplesmente prestar atenção a todas as nossas características. Uma conhecida era tão narcisista que nossos amigos viviam se queixando dela e, por vezes, alguns acabavam rejeitando sua companhia. Até que um dia, ela consultou um profissional de recursos humanos que fazia o que se chama de investigação para tendências profissionais, um tipo de análise vocacional, e sugeriu que ela fizesse um curso de teatro. Ela refletiu e decidiu encarar. Hoje ela está bem e ganhando seu dinheiro com aquilo que, para nós, era um mau traço da sua personalidade. E tem mais. Depois disso, ela se tornou uma pessoa mais bacana. Outra colega muito sentimental era bancária e todos os dias voltava arrasada do trabalho. Então, decidiu mudar de emprego. Hoje trabalha num hospital e todos os anos recebe uma boa promoção. Ela é realmente sensível, o que facilita a compreensão das necessidades dos doentes. Chega uma hora na vida em que a gente entende que o dinheiro tem muito a ver com o que somos. Daí a importância de se autoconhecer. Preços de consulta. Alta madrugada e o telefone toca na casa do médico. Sonolento, ele atende o telefone. Alô? Doutor, quanto o senhor cobra por uma consulta na casa do paciente? R$ 300. E por uma consulta no seu consultório? R$ 150. Tá bem. A gente se encontra daqui a meia hora lá no seu consultório. 10. Desenvolva sua inteligência criativa. A criatividade é um dos requisitos mais importantes para ganhar dinheiro. Algumas dicas para estimular a criatividade. Pare de julgar o certo e o errado. Não dê espaço para a vergonha, a autocrítica, o medo da crítica e da rejeição. Experimente sensações diferentes e estimulantes. amplie seu raio de interesses. Procure o que nunca procurou antes. Esteja aberta a novas fontes de informação e conhecimento. Saia da rotina. Liberte-se dos hábitos arraigados. Haja como se estivesse começando. Abandone a ideia de que você já conhece tudo sobre determinado assunto. Faça mais perguntas. Conheça seus gostos. Algumas pessoas, para pensar e criar, têm de estar sós e em silêncio. Outras precisam de música. Outras preferem caminhar. 11. Perceba onde está. Localize-se. Talvez você ache extravagante citar isso em um livro sobre como ganhar mais dinheiro, mas é a pura verdade. Os valores das mercadorias e prestações de serviço mudam de país para país, de estado para estado, de cidade para cidade, de bairro para bairro. Você pode economizar muito quando se der conta de onde está localizada e, quem sabe, até mesmo ganhar dinheiro com isso. O que é barato numa região pode ser muito valorizado em outra. Por exemplo, algumas frutas são muito mais baratas em determinadas regiões e caras em outras. Isso vale para roupas, prestação de serviços, terrenos. Se você entender a dinâmica da sua região, poderá economizar, poupar e até mesmo ganhar dinheiro. 12. Gaste menos. Se você gastar mais do que ganha, estará acumulando dívidas. Se fizer o contrário, estará acumulando riquezas. E os três primeiros passos para acumular mais riquezas são gastar menos, ganhar mais e fazer com que esse dinheiro extra se multiplique. Então, gaste menos para sobrar mais. Aprenda a comprar as coisas das quais necessita, como alimentos ou roupas, pagando menos por elas. Não necessariamente menosprezando a qualidade, e reduza seus desejos por coisas supérfluas. Até os alimentos podem ser supérfluos. Por exemplo, a maior parte dos famosos beliscos. 13. Compare os salários. Antes de pedir aumento, você precisa saber em que posição se situa na faixa salarial do cargo que ocupa. Faça uma pesquisa informal, checando a remuneração com pessoas que exercem a mesma função e visitando sites especializados em pesquisas de salários, de forma a ter um quadro mais claro da sua situação. Isso pode ajudar na hora da negociação. O homem saindo do aeroporto chama o taxista. Quanto o senhor cobra para me levar para o centro da cidade? R$ 30. E as malas? As malas eu levo de graça. Então leve as malas que eu vou andando mesmo. 14. Saiba vender seu peixe. Na hora de procurar aumentar seu contra-cheque, nada melhor do que se mostrar de maneira inequívoca. Faça uma lista de suas realizações, use números palpáveis e comprovados. Por exemplo, supervisiono 12 pessoas ou as vendas cresceram 10%. Palavras indispensáveis como primeiro ou melhor também devem estar presentes. E anote depois de cada realização que listar em que isso ajudou a empresa. O dinheiro é um dos principais materiais com os quais a humanidade ergue a arquitetura da civilização. Louis Lefan. 15. Bônus ou aumento de salário? Realizar somente as tarefas que estão sob sua responsabilidade não basta. É preciso contribuir para o avanço da empresa. Antes de pedir aumento, faça essa avaliação. Estudos demonstram que mais e mais empresas estão reduzindo os reajustes de salários e dando preferência a bônus ligados ao desempenho. Se na sua empresa aumento de salário está fora de questão, que tal pensar em uma alternativa viável para a empresa e interessante para você, como o pagamento de um bônus? 16. Venda de objetos usados. Essa atitude leva a duas vantagens: liberar espaço e ganhar dinheiro. É possível que exista muita coisa acumulando pó na garagem, no quartinho da bagunça, enfim, em algum local de sua casa. Alguns itens podem lhe dar um bom dinheiro extra. O primeiro passo é fazer uma arrumação geral e separar o que pode ser vendido e o que está estragado. mas ainda pode ser doado a alguma instituição de caridade. 17. Roupas usadas. Se a roupa já não lhe serve ou você se cansou de usá-la, coloque-a à venda. Se tiver roupas de bebê, junte várias para vender mais rápido. Por exemplo, um kit de sapatinhos, outro de blusinhas e assim por diante. Tu és o arquiteto da tua própria sorte. Trabalha, cuida, ousa e terás a sorte a teu favor. Wilcox Wheeler. 18. Livros usados. Eles podem ser vendidos para sebos ou em sites de leilão, como Mercado Livre, Lance Final, Leilão Super e outros. E lembre-se de que também as revistas que você já leu e os gibis velhos de seus filhos podem interessar aos comerciantes de revistas usadas ou mesmo a colecionadores que visitam os sites. 19. Tranqueiras eletrônicas. Sabemos que a tecnologia anda a passos muito rápidos. Se você gosta de estar na vanguarda tecnológica, venda os aparelhos antigos quando comprar um novo: celulares, consoles de videogame, leitores de MP3, aparelhos de DVD e TV, computadores. Tudo isso estraga se ficar guardado sem uso e pode ser de grande valia para quem não pode adquirir um novo. 20. Pense de forma saudável no outro um. Se dedicarmos alguns minutos por dia para estudar a personalidade ou a trajetória de pessoas que fizeram a diferença no mundo do dinheiro, chegaremos a resultados interessantes. Aliás, este é um ótimo exercício para quem quer ganhar mais dinheiro. Essas pessoas têm histórias de vida que vale a pena conhecer. 21. Pense de forma saudável no outro 2. Pessoas de destaque no mundo financeiro geralmente tiveram ou têm forte inclinação para pensar nos outros, na comunidade, ajudar a melhorar a vida das pessoas e, com isso, enriqueceram porque chegaram a soluções valiosas. Por exemplo, em 1947, a empresa Bell Telephonic, fundada por Graham Bell, inventou o telefone celular porque percebeu quanto seria confortável conversar com as pessoas queridas e resolver pendências profissionais se fosse possível falar em qualquer lugar. Outro exemplo, Carl Benz, que fundou a Mercedes-Benz, percebeu em 1887 quanto seria útil se as pessoas tivessem mais mobilidade em suas viagens. E assim vai. Pense de que maneira a atividade que você desenvolve poderia ser mais útil, mais prática, de modo que todos ganhassem com isso. Pense, seja criativa e enriqueça. 22. Vaga para estacionar. Você tem duas vagas na garagem do prédio ou em casa e apenas um carro? Pois potencialize esse bem inestimável. Alugue a segunda vaga, porque muita gente precisa guardar o carro e não tem onde. Caso você more numa casa próxima de uma faculdade, pense nos alunos como seus clientes potenciais. Como vender em leilões online? Você tem uma torradeira antiga? Um relógio do tempo da vovó? Uma coleção de bonecas que ocupa espaço demais? Você pode vender todos esses itens e muito mais em um dos muitos sites de leilão. Se você for novata em leilões online, leia essas dicas e aprenda a proteger sua privacidade e segurança. Entenda como os leilões na internet funcionam. Antes de inscrever-se para vender, compre alguma coisa. Quanto mais você aprender sobre o processo, mais facilmente perceberá se um comprador interessado em um de seus artigos não está seguindo as regras. 1. Antes de comprar, descubra a origem do produto. Pergunte sobre a procedência da mercadoria e tente checar a veracidade dos dados que o vendedor lhe forneceu. É muito importante trocar e-mails com o comerciante online. Eles servirão como documento em caso de disputa legal. 2. Quando for efetivar a compra, parcele o pagamento. Um pouco agora, o resto depois. A forma mais segura de pagamento é liberar uma parcela do valor como sinal antes da entrega e a outra somente depois do recebimento da mercadoria. No caso do Mercado Livre, há também o recurso Mercado Pago, que intermedia a entrega. Custa cerca de 10% do valor negociado. Como escolher um site de leilão? Nem todos os sites de leilão são iguais. Antes de decidir onde vai vender seu item, leia a política de privacidade de cada site e verifique sua reputação fazendo buscas na internet. Se descobrir muitas críticas, não pense duas vezes, fuja dele. Pergunte sempre. Nunca se contente somente com o e-mail e celular dos seus clientes. Anote dados como endereço, telefone, CPF e RG e ligue para verificar se estão corretos. Cheque a reputação do comprador. Muitos sites de leilão têm um sistema em que você classifica os vendedores com base na experiência que teve com eles. Suspeite de um comprador que tenha classificações negativas como vendedor. Antes da conclusão do leilão, cancele os lances de compradores que costumam enviar lances falsos. Se você acha que um dos compradores é falso, talvez possa cancelar seu lance, dependendo das políticas do site, mas somente antes da conclusão do leilão. Alguns sites permitem que você restrinja um leilão a compradores pré-aprovados. Considere utilizar um serviço de pagamento terceirizado. Com o serviço de pagamento terceirizado, você usa uma conta online e recebe pagamentos por meio dela, sem precisar expor os dados do seu cartão de crédito ou conta bancária. Esse serviço é preferível ao uso de cheques pessoais. Ligue para a empresa do cartão de crédito. Se optar por aceitar cartões de crédito, entre em contato com a empresa que emite o cartão do comprador para verificar se o nome no cartão corresponde às informações que você recebeu. Use serviços de rastreamento ao fazer a remessa. Geralmente, o comprador é o responsável pelo pagamento da remessa, mas o vendedor escolhe o meio de envio. Para garantir que seu item chegue pontualmente e evitar que mal-intencionados aleguem que nunca o receberam, use um serviço de remessa com rastreamento. O Sedex, por exemplo, tem essa opção. Nunca responda a solicitações não requisitadas para atualizar as informações de sua conta. A maioria das empresas nunca envia e-mail não solicitado pedindo informações pessoais. Se você receber uma solicitação desse tipo, entre diretamente em contato com a empresa, nunca por meio da mensagem recebida, e peça confirmação. 23. Faça seu hobby render dinheiro extra. Se você tem um hobby, por que não ganhar algum dinheiro com isso? Se gosta de pintar, que tal vender suas telas em feiras de artesanato ou em sites de leilão? Caso adore cozinhar, poderia fazer pratos e vendê-los para amigos, em bares e restaurantes ou até mesmo montar um pequeno buffet. Avalie o potencial de vir a ganhar dinheiro com aquilo que hoje faz para passar o tempo livre. O cara era conhecido por tentar ganhar dinheiro em tudo o que fazia. Certo dia, ele apareceu na casa de um velho amigo e disse: Pereira, meu amigão, aposto que você não adivinha o que eu vim fazer aqui. É muito simples, disse o amigo, calejado. Você só veio aqui tentar arrancar dinheiro de mim. Imagina, Pereira, só passei aqui para te dar um abraço, viu? Você perdeu a aposta. Pode ir me passando a grana. 24. Companhia para idosos. Só é preciso disposição e vontade de ajudar. Para se aperfeiçoar nessa atividade, frequente casas de repouso e pegue dicas com profissionais. Mas logo de início, deixe claro que seus serviços são apenas de companhia, pois para atividades relacionadas à saúde é preciso ter diploma especializado. O trabalho não é complicado, sua principal função será entreter o idoso, o que é muito valorizado por ele mesmo e pela família. No começo, pode visitá-lo uma hora nos fins de semana, por exemplo. Se gostar, amplie para os dias úteis. 25. Manutenção de plantas. Para fazer esse trabalho, você precisa ter talento e gosto para cuidar de plantas. Além disso, informação é essencial. Portanto, compre livros que tratem do assunto e tenha sempre à mão o material necessário, como adubos e regador. Você poderá trabalhar em residências e até mesmo em empresas. Normalmente, esse tipo de atividade é pago por hora. 26. Artesanato. Se você tem habilidades manuais, pode fazer render uma atividade que é prazerosa. Informe-se. Leia revistas e livros que tratem do tema para manter-se atualizada e ver novas ideias que podem inspirar suas criações. No começo, ofereça aos vizinhos e amigos e depois, aos poucos, expanda sua clientela. 27. Conserto de roupas. Muita gente faz dessa atividade uma boa fonte de renda extra. Claro que é preciso ter uma máquina de costura e saber como operá-la, além de estar atualizada com a moda. Compre revistas, navegue na internet, quanto mais informação tiver, melhor. Comece fazendo reparos simples, como barras e troca de zíperes. Quando se sentir mais segura, pode se aventurar a fazer trabalhos mais complexos. 28. Serviço de compras. Essa é uma atividade que vem crescendo. O requisito principal é gostar de fazer compras, além de ter paciência para enfrentar filas nos caixas. Seus clientes serão geralmente pessoas muito ocupadas, como empresárias e executivas. Você pode cobrar por hora de trabalho e ser reembolsada pelas compras. E lembre-se, sempre dê a nota fiscal das compras. Fazendo as contas. Na hora do recreio, aparece um vendedor de brinquedos. Uma garotinha quer um, mas não tem dinheiro. Logo, tem uma ideia. Vai à lanchonete, onde sempre compra lanche fiado, autorizada pela mãe. A atendente solicita: Olá, garota, o que vai hoje? Está com pouca ou muita fome? Está com sede? Qual é o seu lanche predileto mesmo? Hoje, qualquer um, desde que seja daqueles que tenham troco. 29. Lucre com a venda direta. Sabe aquelas vendas feitas por catálogo? Podem ser uma boa fonte para ganhar dinheiro extra. Em geral, é preciso ser maior de 18 anos, estar com o nome limpo, apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Em algumas empresas, você também terá de fazer um pequeno investimento inicial em um kit de produtos. Dicas para obter um bom resultado nessa atividade. O primeiro passo é conseguir uma boa gama de clientes e fidelizá-los. Monte um banco de dados deles com os produtos preferidos e características pessoais, por exemplo, no caso de venda de cosméticos, tipo de pele, de cabelo. Mantenha contato e divulgue seu telefone. Faça os cursos que a empresa oferece. É essencial que você conheça bem e use os produtos que vende. Uma boa vendedora não se restringe aos amigos. Faça novos contatos. Visite empresas, academias, cabeleireiros, etc. Capriche no visual. Sua aparência é muito importante, ainda mais se for investir em itens de beleza. Acha que não vai conseguir vender? Reúna um grupo de amigas e comece trabalhando com elas, dividindo os lucros. Tenha bom senso. Saiba ser persistente na hora de vender, mas sem virar a chata do catálogo. 30. Leve cachorros para passear. Em muitos casos, os cachorros já não podem mais depender dos donos para seu passeio diário. Para resolver o problema dos bichinhos e, por tabela, dos donos, há pessoas que levam os cães para uma voltinha. Os pré-requisitos são gostar muito de animais, conhecer as diferentes raças e saber lidar com elas. Mas também é preciso um trabalho prévio de adestramento e ter conhecimentos de primeiros socorros para o caso de ocorrer algum acidente com o cão. Verifique se os animais de diferentes donos se dão bem entre si antes de incluí-los no mesmo passeio. Lembre-se de levar água para eles beberem durante a caminhada e saquinhos para recolher as fezes. 31. Dê aulas sobre o que faz melhor. Você já deve ter ouvido alguém dizer: gostaria de saber fazer tal coisa. Essa tal coisa pode ser montar um arranjo de flores, tocar piano ou desenhar joias. Pois bem, se você tiver uma habilidade especial, que tal dar aulas? Acredite, as pessoas pagarão para aprender. Caso possa dar aulas para as pessoas na casa delas, será possível cobrar ainda mais um pouco. Não devemos nos desfazer das riquezas que podem ser úteis ao nosso próximo. Não são nossas riquezas que precisam ser destruídas, mas nossos vícios que nos impedem de utilizá-las para fazer o bem. Clemente de Alexandria. 32. Monte uma banda. Se você canta ou toca algum instrumento e não tem habilidade ou paciência para dar aulas, pode montar uma banda com um grupo de amigas. Depois de alguns ensaios, é sempre bom ensaiar para não dar vexame. Vocês podem tocar em festas de formatura, casamentos ou festas de aniversário. 33. Você entende de computadores? Você ou seu filho conhece tudo sobre esses aparelhos tão complicados? Normalmente, as pessoas precisam apenas de alguém que faça o computador funcionar, o que em geral significa formatar a máquina e instalar alguns programas. Divulgue entre os vizinhos e os colegas de trabalho. Você ficará surpresa ao descobrir quanta gente vai respirar com alívio por ter alguém que resolva seus problemas. 34. Participe de grupos de pesquisa. Muitas empresas de pesquisa recrutam pessoas para participar de suas discussões em grupo. Em geral, essas reuniões duram uma hora e os participantes recebem uma ajuda de custo, que varia de 20 a 100 reais, dependendo do produto pesquisado até o perfil exigido dos participantes. É divertido poder dar sua opinião e ainda receber por isso. 35. Organize um grupo de pessoas interessadas em ganhar mais dinheiro. Surge uma energia muito positiva quando pessoas afins se reúnem com o mesmo interesse. Quando se encontrarem, mantenham o foco no assunto: ganhar mais dinheiro. Elejam alguém que lidere a equipe durante 2 meses. O rodízio é importante. Tratem de assuntos objetivos. Onde uma mercadoria está com preço mais baixo, por exemplo? Um grupo desses, com todos mantendo a determinação, é muito estimulante. Certo dia, um pai deu ao filho dinheiro para pagar as contas de luz e de água. Aquele era o último dia para pagamento antes do corte. Também era o último dinheiro do mês. O filho, ao passar pelo centro da cidade, viu a propaganda: "Compre um bilhete e concorra a 2 carros. O rapaz pensou: "Puxa, eu poderia ganhar esses 2 carros. E comprou o bilhete. Quando chegou em casa, desviou do pai e foi deitar. No outro dia, logo cedo, havia 2 carros na frente de sua casa. Um da companhia de luz, outro da de água. 36. Hospedaria para cães ou gatos. Se você gosta de animais e vive numa casa espaçosa, abrir um hotelzinho para eles pode ser uma boa opção. Peça ao dono que traga a ração do animal, a almofadinha onde ele dorme, enfim, pense em tudo para que ele estranhe o menos possível o novo ambiente. É importante ter acesso direto a um veterinário, seja para atender a uma emergência, seja para orientá-la nessa atividade. 37. Banho em animais de estimação. Tudo bem, você adora animais, mas mora num local apertado. Pois daí pode vir outra ideia: dar banho em bichinhos de estimação. Você precisará de pouca coisa: shampoo anti-pulgas, secador e colônia específica para animais, para deixá-los bem cheirosos. Importante: antes de começar, informe-se com um veterinário de confiança, pois assim terá mais segurança. 38. Formatação de trabalhos. Se você sabe lidar com programas de edição de texto como o Word, pode ganhar um dinheiro extra com essas habilidades. Estudantes universitários geralmente precisam apresentar seus trabalhos de acordo com as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que incluem diversos detalhes como espaçamento, tamanho da letra, parágrafo, etc. Pesquise na internet www.abnt.org.br sobre essas regras. Seu trabalho, basicamente, será adequar o arquivo dos alunos a essas normas. É importante lembrar que você não pode, jamais, alterar o conteúdo. Mais tarde, poderá ampliar seus serviços, entregando os trabalhos já impressos e até encadernados. 39. Cestas de café da manhã, happy hour. Esse é um negócio de excelente aceitação e que não exige grandes investimentos. Como a concorrência é grande, tenha em mente que a qualidade dos produtos, a pontualidade da entrega e da apresentação da cesta são essenciais para seu sucesso. Atenção! Como se trata de um serviço que lida com a emoção das pessoas, qualquer erro, por menor que seja, sempre terá consequências. 40. Eventos. O mundo dos eventos é muito promissor para quem se dá bem no trato com muita gente. Há várias funções que você pode desempenhar: recepcionista, garçonete, trabalhar no som, ajudar na cozinha, etc. Em geral, é uma jornada longa, mas com boa recompensa financeira. Existem agências especializadas na seleção de pessoas para trabalhar em eventos. Capriche na apresentação e vá à luta. 41. Recreação infantil. Existe coisa melhor do que se divertir brincando e ainda receber por isso? Pois é o que se diz da função do recreador infantil. Mas nem tudo são rosas nessa atividade, pois é preciso ter muita energia e criatividade para atrair a atenção das crianças. O recreador pode trabalhar em bufês, acampamento de férias, festas de aniversário, hotéis fazenda e até navios. Esse trabalho, que de início costuma ser realizado só nos fins de semana, pode até se transformar numa nova carreira. 42. Criação de bijuterias. Dica bem legal: fazer bijuterias e vender para as colegas de trabalho, vizinhas e conhecidas. Essa atividade não implica em investimento alto, só em criatividade. Capriche no acabamento, experimente novos estilos e observe quais dão melhor resultado. Não espere ganhar milhões, mas seu lucro no final do mês pode ser suficiente para pagar diversas contas. Famosos que fizeram bicos. Brad Pitt, motorista de limusine e de caminhão de sorvete. Cláudia Leite, vendedora de loja e cantora de jingles. Felipe Massa, funileiro. Harrison Ford, carpinteiro. Ivete Sangalo, vendedora de marmitas. Olivier Anquier, vendedor de frutas no mercado e lavador de louça. Pitt, garçonete, vendedora de loja e assistente de tatuador. Tom Cruise, entregador de jornais. 43. Camisetas de silkscreen caseiro. Além de bom gosto e criatividade, você vai precisar de um investimento pequeno: uma tela de silkscreen, rodinho, tinta serigráfica, estilete, régua e palito de sorvete. Tudo bem baratinho. Existem vários cursos que ensinam a técnica e também muitas imagens prontas à venda. Depois que se sentir segura, crie seus próprios desenhos. 44. Velas artesanais. Há vários cursos sobre a fabricação de velas. Em poucas aulas, você aprenderá desde o básico até técnicas mais complexas que vão valorizar a apresentação e o preço das suas velas. Os materiais são baratos e reaproveitáveis, fáceis de encontrar, e a fabricação é muito simples. Com a prática, você conseguirá produzir velas cada vez mais elaboradas. Poderá vendê-las para hotéis, lojas e pessoas que viajam para lugares onde há muitos mosquitos. Você sabia que determinados aromas, como citronela e gengibre, afastam insetos? A fabricação de velas pode funcionar também como terapia. 45. Renda extra pela internet. Há muitos sites oferecendo oportunidades do tipo: ganhe um dinheiro extra trabalhando em casa com a internet. Como há muita gente de má fé, é preciso ter cuidado e avaliar com cautela tais ofertas, verificando se a empresa é idônea, conversando com outras pessoas que trabalham com isso, etc. Há alguns anos, diversos sites prometiam enriquecimento rápido. Muitos acreditaram, porém a grande maioria perdeu dinheiro e acabou decepcionada. Hoje, os sites sérios que pagam seus usuários estão crescendo cada dia mais. A proposta dos sites Paid To, pago para, é diferente, e os ganhos também. Não há promessas de fortunas, mas sim de um dinheiro extra. Muitos usam esse dinheiro para pagar contas, sair de férias e coisas do tipo. Os sites Paid To oferecem um pagamento para as tarefas realizadas pelos usuários. Os do tipo pago para ler, por exemplo, pagam por e-mail lido, e os do tipo pago para clicar, por anúncio clicado. Agora que existem sites sérios, você pode avaliar essa possibilidade com outros olhos. 46. Pesquisa no mercado. Com uma boa pesquisa na internet, às vezes conseguimos economizar até 70%. Se você tiver acesso à internet, poderá montar um centro de pesquisa. Muitas pessoas que estão reformando ou mudando de casa, casando, mulheres grávidas, executivos, não têm tempo para pesquisar o preço dos produtos de que necessitam. Uma amiga trabalha nisso 2 horas por dia. Ela analisa com o cliente suas necessidades e sai à caça do preço mais convidativo. Uma noiva contratou os serviços dela e economizou quase 50% do valor estimado para o casamento. O casal ficou tão feliz com o resultado que, quando o neném veio, procurou-a novamente, além de indicá-la para outras pessoas. Em geral, se estipula como remuneração um percentual que varia de 5 a 7% do valor da compra. 47. Diferencie-se. Torne-se uma pessoa rara. Essa dica serve para tudo, qualquer que seja sua área de interesse. Conheça mais que os outros, estude sempre, destaque-se na multidão com seu conhecimento especializado e mostre ao mundo que você detém uma bagagem cultural muito específica. O conhecimento muito especializado paga bem, porque poucos o têm. Lembre-se de estudar também os assuntos correlatos. Por exemplo, se você trabalha com flores, estude também sobre meteorologia, geografia, luz, cor, decoração. Tudo isso vai diferenciá-la. Satisfaz teus clientes com aquilo que conquistastes, com aquilo que advém aquele que Deus favorece. Daquele que se furta de satisfazer seus clientes, os homens dizem: ele é um K, de roubo. Observação: K, força protetora de um homem. Não se obtém satisfação de um estranho. Recorre-se a um cliente quando há problemas a fim de aprimorar teus negócios. Vizir Ptahotep, sabedoria egípcia, cerca de 5.000 a.C. 48. Controle os cartões de débito e crédito. Pague as despesas do dia a dia, supermercado, posto de gasolina, restaurante, sempre à vista, preferencialmente em dinheiro. Evite, ao máximo, usar os cartões. Quando você usa dinheiro vivo, a despesa fica mais concreta e real. Outra vantagem é que você descobre no ato que está sem dinheiro, em vez de gastar mais do que tem e cair no cheque especial. Agindo assim, você gasta menos e, portanto, sobra mais dinheiro no final do mês. 49. Guarde os recibos. Uma ótima maneira de você se dar conta daquilo que gasta é guardar os recibos e toda semana, toda quinzena ou uma vez ao mês rever em que você gastou dinheiro. Faça isso sempre, com determinação e empenho. Sabe por quê? Porque você vai chegar à conclusão de que em alguns momentos gastou dinheiro em coisas que não devia. Por vezes, iludimo-nos com as propostas dos cartões de crédito, não levamos em conta as taxas e os juros e esquecemos o valor real das coisas. 50. Faça primeiro o depósito na poupança. Faça com que sua poupança seja a primeira conta a pagar de todas. Se você deixar esse item por último, é bem provável que fique sem nada para depositar. Uma boa ideia é estabelecer uma meta mensal de poupança, como as contas de luz, telefone, aluguel, etc., e colocá-la no topo da lista, antes de todas as outras. Dessa maneira, para garantir que todas as contas sejam pagas no fim do mês, você acabará cortando as despesas desnecessárias. Dica de poupança. Qualquer valor é importante para começar. O fundamental é justamente a capacidade de poupar todo mês, por menor que seja o valor. Só para dar uma ideia, se você depositar R$ 50 todo mês numa caderneta de poupança, ao final de 30 anos, em vez de 18 mil, os juros podem transformar seu dinheiro em mais de 70 mil. 51. Trabalho temporário em lojas. Em datas especiais, especialmente perto das festas de final de ano, as lojas costumam contratar mão de obra temporária por causa do grande aumento de vendas, além do dinheiro extra representado pelas comissões. Outra vantagem é que muitas lojas vendem seus itens com desconto para os funcionários. 52. Demonstradora em hipermercados. Essa forma de ganhar dinheiro extra requer boa aparência. Você poderá ser solicitada a preparar café, oferecer degustação de um novo produto alimentício ou até mesmo apresentar um novo modelo de eletrodoméstico. Há várias agências que selecionam demonstradoras. Dicas express para ganhar mais e mais. Quem controla suas finanças é você, não o país. Eis uma boa lição de educação financeira. Ensinar seu filho a administrar bem o dinheiro é uma missão que precisa ser constantemente lembrada. Ela é tão importante para o futuro dele que deve ser compartilhada com toda a família, principalmente com avós e tios. Não tenha vergonha de pedir descontos. Quem paga à vista comanda a negociação. Gastar mais do que ganha é uma delícia quando se tem crédito disponível. Mas lembre-se, esse dinheiro não é seu, é de outros. Um dia você vai precisar pagá-lo. O cheque especial tem sido especial só para os bancos. É rápido e prático, mas muito caro. Resolve problemas, sim, mas cria tormentos. Uma dica prática: quando sair para caminhar, não leve muito dinheiro nem cartões. É nessa hora em que está na mão que cometemos gastos desnecessários. Faça a opção por aparelhos, pilhas e baterias recarregáveis. Além de aliviar os gastos, poluímos bem menos o meio ambiente. Assim, você poupa recursos e a Mãe Natureza agradece. Caso esteja com TPM ou vivendo fortes alterações hormonais, evite fazer compras. Especialistas afirmam que as mulheres podem gastar 30% além do habitual nesses períodos. Não faça compras se estiver com fome, pois nesse caso compramos mais por compulsão ou por ansiedade. Se isso acontecer, pare e se alimente. Espere 15 minutos. É o tempo de o cérebro processar e colocar no eixo a saciedade. Isso evita gastos desnecessários. Aprenda a receber. Sinta-se feliz todas as vezes que recebe algo, seja um presente, um elogio ou dinheiro. Algumas pessoas parecem ter recebido uma bomba-relógio, não um presente. Outras criam uma angústia despropositada de que precisam retribuir imediatamente. Calma, respire fundo e agradeça a pessoa. Quem sabe não haverá uma hora mais propícia para retribuir a gentileza? Algumas pesquisas indicam que as pessoas com o vício de deixar as coisas para depois desenvolvem traços de ansiedade e fazem uso desordenado do dinheiro, acarretando prejuízos. Faça o que tiver de ser feito, cumpra sua agenda, suas metas e seus compromissos. Ganhar mais dinheiro requer que você seja paciente e persistente e que acredite no seu potencial. Força! Vá em frente! Sucesso! Você acabou de ouvir o audiolivro 52 Maneiras de Ganhar Mais Dinheiro, de Clene Salles, narrado por Valquíria Brito. Produzido pela editora Melhoramentos em 2019, em parceria com a Fundação Dorina Nouil para Cegos. Todos os direitos reservados.